Quero você hoje, quero você hoje, quem sabe amanhã. Quero você hoje, quero você hoje, quem sabe amanhã. Jorginho Barros, simplesmente romântico. Somos como areia e o mar, somos mais que uma ilusão, ninguém duvida. Essa é a história de nós dois, que outra nunca existirá por toda a vida. Ninguém sabe amor, ninguém sabe o que o amanhã nos reserva. Pra você amor, quero abrir todas as portas de minha alma. Quero amor, me pegar pra essa paixão. Conquistando seu coração. Canta, Tom Reis, a mais nova paixão do Brasil. Ainda vivo pensando em você, pois sem você não consigo viver. Não aguento mais tanta solidão. Beijo ardente, olha de serpente.

bem sem você e ele bom, bom, bom, bom. Oh, oh, meu amor, oh, chama logo que eu vou. Espero o toque do seu telefone. Fico acordado altas horas. O meu coração bate forte, amor. Só por você que se apaixonou. Não posso ir de encontro ao meu coração. Está bloqueado pra outra paixão. Sempre te amei, não tenha dúvida. Só quero você, isso eu sei. Me diz que faz pra te ver e te reconquistar. Estou aqui, sou todo seu. Gerson Tirreira. Meu coração bate forte, amor. Só por você que se apaixonou. Não aguento mais. Novo Genison, o campeão das marcantes de Icoaraci. Sinto tanto amor, mas você não percebe que você é minha luz. Numa estrada escura e fria, como vou viver sem ter o teu beijinho? E tua ausência dói demais. Eu queria estar contigo. Eu vou morrer de amor, sozinho, sem carinho, sem você. Estou apaixonado, pode crer. Faz tempo. Morrer de amor, só seu carinho pra viver. Te amo. Aqui é Marcelo Val. Hoje estou feliz, amor, estás de volta. Não sinto mais solidão. O que passou, passou. Ficar bem do meu lado, minha vida, meu amor. Sou feliz, estou apaixonado. Morrer de amor, sozinho, sem carinho, sem você. Estou apaixonado, pode crer. Faz tempo. Morrer de amor, só seu carinho amar como a primeira vez, amor.